covardia, tomar o que é nosso. Pirataria nas ondas do rádio. Havia alguma coisa errada com o rei. Prepara a nossa invasão. Fazer justiça com as próprias mãos. Dinamitar o paiol de bobagens. E navegar o mar da tranquilidade. Escutar em cada frequência espaço nosso nessa decadência. Canção de guerra, quem sabe canções do mar, canções de amor. Ao que vai vingar. Toma.